retroalimentação. José Ferreira, explique, né? Você que é o... Você que é o cara que explica tudo aqui no Tosco Chanchada, explica o que é a retroalimentação, José Ferreira. Retroalimentação é feedback em português. Pronto, é isso. Português. Bom, como vários ouvintes do Tosco Chanchada dizem que nossa sessão de e-mails é um podcast à parte, então realmente a gente aproveitou para fazer um podcast à parte. Nos podcasts principais não vai haver mais leitura de e-mails, a gente traz todo o feedback, né, dos nossos ouvintes, a gente... faz o nosso feedback para os ouvintes também, né, através da retroalimentação. Por isso, se você quiser mandar teu e-mail, quiser comentar, enfim, e gostaria de ouvi-lo aqui no, na retroalimentação, você tem que fazer o seguinte, você tem que comentar num período até uma semana após o lançamento do episódio corrente. Então, saiu o episódio, você tem esse período aí de uma semana aí para... mandar o seu feedback pra gente. E com isso a gente também ganha tempo, dá uma miguelada em vocês. Ah, tá. É, eu achei que você não ia ser sincero. É gente boa pra caralho. É. A gente vai lançar um episódio aí uma vez ao mês. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Zé. Vinícius. Ah, lembrou. Vamos pros e-mails logo aí, porra, mano. Tem que sair, caralho, mano. O Zé tem que fazer a mudança. É verdade. Retroalimentação. Primeiro e-mail é do Júlio Batista. Olá, Tosco Chancha Kotsakodusu Kodoku dos Usos. Tem problema. Cara, ele conseguiu mesmo ler aqui. Eu li perfeitamente o jeito que ele escreveu. Verdade. Aí vamos lá. Agora ele fala em linguagem brasileira, né? De pessoas, né, que sabem ler e escrever. Pois bem. Não, eu digo vírgula, né? Pois bem, aí depois com letra maiúscula. Não é uma pessoa que sabe escrever tão bem assim, né? Deveria ser um ponto, sei lá. Eu não sou professor de português aqui, mas eu sou alfabetizado. Pena que a gente não tem nenhum professor competente. Né? Pois bem, depois dessa longa hibernada e de muitos F5s, surge um novo episódio. Essa longa hibernada. Demorou pra caramba, mas valeu a pena. Sempre rio muito com o podcast de vocês. Outro dia me dei conta de que já faz 2 anos que eu vos acompanho. Ele está entre nós. É. E vocês, grandes filhos da puta. Olha filho só. Da puta. Bom diabo. Nossa, foi, né, cara? Eu gosto quando alguém coloca um L na palavra puta. É, foi. Nelson Rodrigues. Puta. Puta. E você? É igual aqueles caras que colocam. É igual aqueles caras que colocam um I na palavra escuita. Escuita. É carioca, naici. É, o naici. Carioca fala murango, né? Ele coloca lá. Tomate. É 12. Eles falam, ele fala 12, mas 12. Oh, né? O Silvio Santos fala 12. 12. Ah, o Silvio Santos fala reboque. Ele fala tudo de falar qualquer coisa, porra. Não, e olha só, continuando, né? Seus grandes filhos da puta, nem pra me mandar é uma porra. De brinde. Nem pra me mandar uma porra de brinde. Pô, acho que já dá uns 20 litros aqui, juntar todo mundo. É, tem um perna aqui. É perna, cara. Nossa, é de 18 mais 2. É Terminator. Ele é um leite moço, né? O Pernagosa, o filho já sai pronto. E já sai com 10 anos de idade. Né? Os espermatozoides parecem um sapo boi, né? Parece uma bexiga murcha. Imagina se o perna fosse um sapo girino. Ele é tipo a rainha alien, né, cara? Jogando coisa do. Que mundo. Isso, porra. Não, mas continua aí, vai. Continuando aqui. Então, ó, vocês nem pra me mandaram uma porra de um brinde, nem um adesivo sequer. Adesivo? A gente não tem adesivo. Adesivo? É, tirou isso. Nem existe isso mais, adesivo. Para. Quando era moleque, adesivo, você dá um tapa na testa do cara. Aliás, se for isso, né? A gente manda pro cara. Uma bisteca. Aí, bem, sobre o episódio, a pior coisa do mundo pra mim... De novo, ó, de novo, vírgula... Então é um... Ô, Júnior Batista, é depois da vírgula, você continua sem maiúscula, tá? Maiúscula é só no início de frase ou após o ponto, tá? Você aprende alguma coisa. Cara, o professor é outra coisa, né? Mas até o jeito do cara falar... Pode estar pra não ter erro, você escreve tudo maiúscula. É, mas a gente vai ler gritando, né, mano? É, claro. Muito bem, você é daquele episódio, né? E olha só o que o cara continua escrevendo. Bem, o episódio, a pior coisa do mundo pra mim, seria ter o pau pequeno pra sempre. Estou na expectativa que ele de que vai crescer um dia. Ou pelo menos vai ultrapassar os 3,5 centímetros. Caralho, mano. Nossa, então não é um pinto, cara. Caramba, é um clitóris. É o Zé Bituca. É o Piroquinha, né, cara? Júnior Bituca, né? Júnior Bituca. Valeu por me fazerem rir mais um pouco com esse episódio e até o próximo. Cara, ele deixa o celular dele, deixa que a gente deve falar. Não, não, lógico. Eu acho que vamos falar só. Não vou falar o primeiro número, vai, que é o 7. O número dele é 909011. Não, alemão, não fala o segundo número então, vai. Tá. 7, jogo da velha. 66-8258. Se você tem o Tim, pode ligar, mas eu acredito que não vai estar disponível a linha lá, porque o Tim não pega em lugar nenhum. É, e o Tim, todo mundo sabe que é 79 o prefixo, né? Só tem esse. Meu, o cara tá com 30 e poucos anos, o pinto dele não cresceu, não vai crescer mais, cara. Não, não tem vai. Mais fazer. Ou então tá em outro lugar que ele não acha, né, meu? Retro pinto, né? É, depois que todo mundo soube que o pinto dele tem 3,5 centímetros, quem é que vai querer ligar pra ele, né, cara? Se for um médico. É, ou alguém pra suar, cara. É, ali, né? O pé vai ligar, né, cara? O pé vai ligar e você vai ficar. Ô, Pedro, ele não pediu um brinde, né? Aí, cara? Faz uma doação pra ele de uma parte. Dá um pinto dele pra ele, cara. Ele dói. Já vai ser maior que o pinto dele. Mais grosso que o pinto. Valeu, Júnior Batista. Aquele abraço. Famoso mindinho. Melhoras, filho. Retroalimentação. Temos aqui mais um e-mail de Bruno Leonardo Brandão. Romão. Segue. Romão. Eu disse Romão. Ele diz: fala Toscos, bom dia. Agora é tarde. É. Estamos gravando às 4 da tarde. Bom dia, feio. Hilário episódio. É episódio? Não é episódio aí, mano. Não, é episódio, vai. Episódio. Como é que é episódio em francês, cara? Episódio. É que eu acho que ele ouviu dois, né? Então é plural episódio. Ele colocou o S no lugar errado. E o Paulo Francis, né? Episódio. Hilário episódio. Como sempre. Episódio. Como nunca. Ele fala como sempre, como nunca. É verdade. Como nunca mandei um e-mail pra vocês antes. Formigas. Formigas. Pra vocês, formigas. Tá chamando de formiga. Vamos pagar de usar o português, né? Senão os caras não vão escrever mais, hein? Resolve. Não, mas eu de português, escreveu em inglês, cara. Escreveu antes. É verdade. Eu fiquei ignorando. Resolvi fala da bolinha. O cara é um anafaburro, mano. Resolvi falar da bolinha fedida da garganta, já que tô sem assunto. Puta, é do Vinícius, cara. É verdade. Tá longe até de lembrar da história. Aquela bolinha que parece arroz se chama casium, queijo em latim. E é formada por resíduos de alimentos da amígdala. Essa porra geralmente é. Resíduo de alimento é porra? Resíduo de porra. Não. Quem tá comendo porra? É de alimento. Ô, Vinícius, por favor, mano. Essa porra geralmente é a causa do mau hálito e pode até causar infecções na garganta. Eu rio pra caramba a cada episódio. E tô alegre por ter saído mais um mês. Mais um mês. Merece uma musiquinha de alegre aí. Foi o hino do São Paulo. Mesmo que demore. Valeu, até mais. Então, Vinícius, você tem bafo, então? Não sei, mano. Derreteu. Retroalimentação. E o terceiro e-mail que a gente recebeu aqui foi o e-mail do Davi H, né? Davi H. Como ele faz questão de frisar pra gente que é H. Davi H. É. Davi H. Muito obrigado, seu nome. Davi H. Davi H é viado em inglês. Davi H. Davi H. Tá explicado, né, cara? Aí ele coloca aqui, ó, 26 anos, Fortaleza, Ceará, cabaço jogador de MMO. Não precisava. Da segunda parte. Como né? é que é o nome disso? É o MMA. Esse é sinônimo, né? É pleonasmo. Então, assim, cabaço de jogador de MMO é pleonasmo. MMO é o MMA de burro. De idiota. Né? É, exatamente. Aí ele começa aqui assim, ó. É Mix of Marte aos otários. Mix up de um monte de otários. Aí ele diz aqui, ó, muito feliz a novo e retorno toscos. Nossa, feliz a novo. Que merda. Ele juntou três palavras em uma, cara. Feliz a novo. Feliz a novo. É igual, assim, é uma evolução. Professor, você lembra que era vossa mercê? Virou voz mercê. Você e C. Agora já tá criando um novo aqui, né? C, olha isso. Precisamente. É verdade. É. Agora, agora não é mais nem C, só a letra C só. Né? Ou. Ei! Não tinha! Não tinha! Não tinha coisa! Aí diz aqui, ó. Cara, eu fui no Poupa Tempo e tava passando Mulheres de Areia, cara. Eu fazendo, é um velho mesmo, né? Eu fazendo meu novo RG, né? Porque eu tinha 14 anos no meu RG. Eu tinha 10. Cara, na época era preto e branco o RG ainda. Eu tenho ainda, o mesmo. A mulher fazendo um monte de pergunta assim e tal, e aquele retardado lá assim, Retardado, não pode falar esse nome, porra. Finado retardado. Vanderlei, saudade do Vanderlei. E assim, pela primeira vez estou surpreendido pela qualidade do português do Daviado aqui. Escreveu, foi uma ótima volta à ativa, o episódio 52. Tretou, já só pessoal elogiar. Tretou de diversos assuntos. Diversos com U e tretinho. É. Vamos de um erro por carta só. Só, né? Por carta não. Por carta eletrônica. Carta não é um carta eletrônica. Carta eletrônica. Porque quem ganha sempre é a carta. Nossa, você tá bem pra caralho. Ele foi fazer o RG dele porque eu dei o 0000001, né, mano? Aí depois é o do. Não, eu fui trocar um cheque lá, o cara não quis me pagar, cara. Embaixo tava escrito beta ainda, né? Protótipo. Achava que era Tony Tornado, né? Aí foi uma ótima volta à ativa, o episódio 52, tratou de diversos assuntos, até pareceu com uma retrospectiva pingada dos assuntos comentados em todos os outros podcasts. Como assim? É verdade. Pingada? Sabe por quê? Por exemplo, eu acho que tem um podcast, por exemplo, que eu já falei mal do Spirit. Ah, né? Sim, é então verdade. Então teve alguns assuntos que a gente falou mesmo de pior nesse podcast que a gente acha que... Já tinha comentado, né? Você é mó Spirit de porco, né, cara? Você fala mal de tudo. É, eu me vendi igual assim, né? Spirit de porco. Spirit. Serviu pra matar as saudades do estilo tosco retardado e cheio de gentileza que só vossas mercês... Nossa, vossas mercês o tem. Como alguém comentou nos comentários, o episódio 51 fugiu um pouco ao estilo de vocês. Não foi um podcast ruim, só não muito a cara de um tosco chanchada. Já o 52, eu também acho que foi por causa do Bart, né? O Bart não se soltou. É, sempre dele. O Bart não se soltou. É porque sabe por quê? Porque ninguém gosta dele. É verdade. Já o 52 estava com uma pegada tosca na unha. Eu sou um deus da unha. Ixi, agora ele vem com uma coisa estranha aqui, ó. Comentaram no chat que vocês já tentaram gravar um episódio com outros grupos. Aí ele explica pra gente que isso em inglês quer dizer crossover. Crossover. Mas que não saiu tão bem. A gente gravou com quem? A gente gravou com o We Are Geeks, mas ficou legal, pô. Não, a gente fez só uma gravação com o We Are Geeks. E ficou bom, cara. Né? Não ficou ruim, não. Ficou bom. A gente tentou boicotar os caras, mas. Os caras editaram bem. Os caras foram gente boa e desogaram a parte que a gente boicotou eles. É. Aí ele comenta aqui, ó, ele sugere que a gente grave uma parceria com o Pauta Livre. O que você tem a dizer sobre isso, Nono? Deixa eu comentar isso, Nuno. Explicou resumidamente e foi direto ao ponto. Não, vamos perguntar pro chefe, Perna, o que você acha de gravar com Pauta Livre? Cara, uma bosta. Era pra mim? O Torinho disse que é uma das metas do ano de 2012 pra eles. Seria fazer isso. Fetiche, né? Do Caio, mano. Sim. Sinto muito, mas não vai rolar. Uma das metas nossas é não gravar com ele. Ele mandou construir um totem do Perna na casa dele, né, cara? Que é o maior solão gigante. Totem do Perna ou totem da Perna? Da Perna do Perna. Da Perna do Perna. É maior que o Cristo Redentor, só que o tamanho real. É. Parece o Zé Pelinho. É o Zé Belisco. Não, mas não é aquele que cai, não, né? Descobri um outro podcast que tem um estilo bem nonsense e se quiserem fazer a caridade divulgar aqui, eu agradeceria muito. Não. É o... É o Não Vamos Falar. Recomendo os episódios terminados. terminados em 9. Eles são os troféus e são bem criativos. Os caras, toda vez que o episódio termina em 9, eles fazem um episódio sobre troféu. 9, diga-se de passagem, é o número que faltava no telefone do cara lá. É. Coincidência não, né? Tá aí, ó. E o endereço é www.com. Barra categoria barra podcast. Divulguei o Tosco lá também. Eles fazem uma citação a vocês na leitura de e-mail do episódio 36. Obrigado, podcast. Eles fazem do episódio 36, que é o bicheiro. Se fosse do 39, a gente até falava o nome dos caras aqui. Episódio que não deu certo. É. No mais, desejo sorte nessa empreitada de episódios quinzenais. Que bonito. Meu Deus. De leitura de e-mail, comentários e sussurros. Cu, né? E-mails, comentários e sussurros. Sussurros. A gente tá trabalhando com sussurro. É porque aqui, ó, Zé, ele queria usar a trena, mas não sabia como fazer. Ele queria fazer quinzenais. Quinzenais. Você escreve linguiça, ele fica louco. Assim, né? Certeza que ele fala 14. Né? Oh, fala o nome dos caras aí, Fernando. O nome do podcast que o Davi 8 indica aqui é o... Não, rapidinho, ó. Lembramos que é o Davi 8 que indica, hein, velho. Você é bom, não sei. Eu não ouvi, Não, vamos fazer o seguinte. Silvio, o senhor ouviu? Vai lá, olha, mas rapaz, é Toninho do Teatro? Você que tá aqui. Você sabe que eu não ouvi, mas a minha filha Silvia Bravanel, ela ouviu e ela falou que é um podcast de merda. Mas merda, posso falar o nome, merda? Então eu não ouvi, cara. Eu acho que a gente deve indicar só podcast que a gente realmente tem. É todo caso, mas cala a boca, cala a boca. Eu vou mandar esse quem podcast. É esse? Quem é esse personagem? É o Toninho. O Toninho, pô. Segue. Não é Toninho Tornado, não? Não é Toninho Tornado? É igual o Toninho Tornado. Toninho Tornado de Ó. Não vai escalar a boca, se eu arrumar, eu vou falar o nome do podcast, porque quem manda nessa porra sou eu. É o nome do podcast, é Rock. Rock, traz o óculos aqui. Ô, patrão, tô indo aí, patrão. É, quer saber de alguma coisa? Eu vou falar essa porra, não. Olha, eu vou falar. Nós vamos mandar esse podcast, hein? Pros meus infernos. Nós vamos fazer uma maldição aqui. Vamos fazer um serviço. Fazer um bozo. Tá vendo? Tá querendo braço. Outro e-mail aqui que chegou também de Vinícius Maciel. Esse som é um porco. Matando um porco aqui no quintal. Vinícius Maciel, 30 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Cidade Gamer. E Cidade Gamer. Não, Cidade Gamer. É o podcast. Cidade Gamer, né? O que é o podcast? É o podcast dele. Ah, achei que era cidade, tipo, Marília, Cidade de Amor. Cidade do Alimento. Ah, é verdade. Rio de Janeiro, a Cidade Gamer, né? Modern Warfare 2, né, cara? Pode crer, é verdade. Mais um cast ótimo. Ainda não sei por que vocês não estão reconhecidamente entre os melhores da podosfera. Porque nós não somos da podosfera. É, podosfera. A gente é o primeiro da podosfera. E o único colocar um H lá que ele vira podosfera. É, é verdade. Por causa disto, acho que mereciam ganhar convites e despesas totalmente pagas para irem a Campus Party. Ah, vai tomar no cu. Fazer uma palestra. HHHAHSJDAKJSDB. Entre parênteses, risada. É. Ou tipo assim, uma subseção daquele outro banco, né? Aquele banco famoso. É o HSBC. Nova Zelândia escreve assim. Eu, por mim, não precisa me mandar o dinheiro pra ir na Campus Party, manda o dinheiro das putas que tava. Falou que vocês teriam vontade de ir na Campus Party pra dar uma trollada lá ou não vale a pena? Assim, fazer uma fogueira lá no meio, assar um pernil ali, pegar uma cerveja. Será que poderia fazer um churrasco na frente da Campus Party? Você colocar uma churrasqueira lá assim? É, cara, pegar um freezer, levar uma caixa térmica de cerveja. Eu ia levar um monte de papel escrito Kick Me nas costas dos nerds. Não, eu ia pular nas minhas costas e sair de lá sem tomar nenhum chute. É isso que é o melhor, velho. Mas com várias pessoas falando: ô, querido, você tá com um papel aqui atrás, eu tomo cuidado. O que tá escrito? Kick Me. Ah! Parece aquele negócio do Chaves, né? Muito bom, muito bom. Cara, uma coisa que eu percebo é que quando tem essas matérias sobre Campos Party, os campuseiros, eles se parecem, né? Coisa de viado, é, cara. É que o nariz escorre, né? É gordo, baixinho e com aquela entrada, né, meu? É o Celso. São vários Celsos. Celso com dois S. É. Cidrila. Cidrila no começo, né, cara? Ai, cara, mas seria assim, muito interessante a gente parar lá na frente e colocar uma churrasqueira mesmo ali e fazer um churrasco. Uma caixa térmica com uma cerveja ali, seria... ó, boa ali, uma né? Uma caixa d'água lá na frente. É, entra um por vez na caixa d'água. Perna já tá com a barraca lá. Dá pra tudo a gente ficar embaixo. Cara. Mas e aí, imagina, cara, se chegasse mesmo um convite com todas as despesas pagas, pra não precisar dormir naquelas barracas atoscas pra caralho, né? A galera dorme numa barraca dentro de um... De uma barraca. Né? De um barracão, né? E com pijama, né? Com pijama. Se chega, eu acho que a gente devia leiloar no Mercado Livre e fazer um churrasco. Não, mas cara, eu acho que a gente devia ir, cara. Só pra... Depois que a gente falou aqui, assim, os nerds iam linchar a gente. Não, mas seria... Não, então, mas seria histórico, né? Ia ser um apocalipse nerd, cara. É. Não ia ter bala o suficiente, cara. Um monte de nerd zumbi, né? É. Ia ser foda. Seria de repente vai que pega a reinvenção da Campus Party, cara. Sim. Ou o fim, você tem a esperança. Ou o fim, né? Esperança. Infelizmente, aí se fosse Campus Party, por causa se fosse vândalos do interior aparecendo ali. Aí ia virar Campus Fight. Aí, boa, boa. Campus Fight. É, cara. Tem que ler ainda. Durante o cast, vocês falaram de um vídeo que fica repetindo por vários minutos no YouTube. Acho que vocês não conhecem este http://www.youtube.com/watch?vznidinpw4q. Cara, o vídeo tem 10 horas. Taking the Hobbits to... 10 horas, cara. Vamos ver inteiro? Claro. Claro. Tá fazendo podcast 10 horas aqui, cara. Ó, tá mostrando um monte de hobbit dançando. É. Os bichos da idade. E uma musiquinha bem escrota. É, na verdade, isso aí é o trailer de abertura da Campus Party. Né? Isso é tudo fantasia, né? É, lá, tudo cosplay. Olha o Torinho lá. Quem canta é o Torinho vestido de Legolas. Torinho é um elfo cabeção, né, cara? Um elfo cabeçudo. Tá, deu, já. Para que deu, né? Pô, é 10 horas disso? 10 horas. Ó. Então já coloca, tipo, 9 horas e 58 segundos, assim, só pra ver se muda. Olha o Tominho aí. Tominho é o Smigol, na verdade. Vamos ver. Vai ter a válvula. Ah, muda. Eu acho que é os três filmes, cara. É os três filmes juntos, do Senhor dos Anéis? Nossa, cara. Volta na frente. Ó, beleza, assisti umas 10 horas de filme, hein? É. Você viu como o podcast foi rápido, né, cara? Tá, e depois tem... Então, de jeito aí, depois do endereço. Nele fica tocando uma musiquinha irritante por nada mais, nada menos do que 10 horas seguidas. É, isso a gente viu. Até Phil, ó, assistiu e não gostou. Não vamos ver esse outro. Mas provavelmente é aquela montagem idiota que todo mundo faz do Hitler falando mal de alguma coisa, né? Ai, eu assisti essa porra desse filme. Mas por 10 horas. É, por 10 horas. Eu preferia ver o filme do Pelé. Cara, mas o que é pior é que tem um link daquele maldito gato, cara, de 100 horas. Tem. 100 horas, velho. 100 horas. É aquele que sai arco-íris do cu dele. É o gato São Paulino lá, ó. Tô contando São Paulino do cu dele, ó, arco-íris, ó. Hendrix, me explica isso, cara. Você que é um cara vivido, Hendrix. Olha, cara, eu acho que isso aí é falta de mulher, cara. Só pode. Que aquilo? É um sabonete, cara? É um gato. Tá uma torrada com geléia. É o Saboquete. Ah, eu curti a música. O Hendrix que fez. Não, mas ele cortou metade da que eu fiz. Eu fiz 20 horas. Voltando pro e-mail. Vamos ficar 10 horas lendo o e-mail dele. Já falou. Não, Vinícius, seu e-mail não teve sentido nenhum pra gente, então morra. Por favor. E não vamos na Campus Party. É. Esse ano, pelo menos. Retroalimentação. A gente recebeu aqui um e-mail rapidinho de um cara chamado Eduardo Medeiros, né? Só pra avisar que ele tá feliz pela volta do Tosco Chanchado. É. Quantas vezes já as pessoas ficaram felizes pela nossa volta, né? Porque assim, como a gente fica três vezes sem gravar, duas vezes, toda vez que a gente lança um episódio, alguém fica feliz pela nossa volta, né? Não, então, mas aí que tá. Não, foi duas vezes. Se você olhar na tela, tá escrito assim: essa mensagem pode ser um golpe. Olha só o que veio aqui, ó. É um alerta aqui do. É verdade, cara. É, pode ser um golpe. Acho que ele nem tá tão feliz. É verdade. Ele tá tentando enganar a gente. É um fingido esse cara. É, ele só quer que a gente... Ele nem desenha muito. Não, ele só quer que a gente fale do site dele, que ele colocou tudo ali, né, cara? Relatoons.com. Relatoons, que se escreve, né? Exatamente como se fala. R-E-L-A-T-U-N-S. É uma Relatoons. É uma brincadeira. Ah, põe, né, acento no E, tá? Relatoons. É uma brincadeira que provém do Rela-Rela. Não, o Relatoons são os equipamentos que você usa pra brincar de Rela-Rela. É. O Relatoons. Machado. Né? É, machado, chicote pra aumentar o seu alcance. Corte, bomba. Quatro, né, bomba. Bomba é anabolizante, né, pra você correr mais, cara. Relatoons. Relatoons, é o nome. Anabolizante. Cara, você cresce na hora. Fica com cocaína, né? Retroalimentação. E aí, pessoal, aqui é o Lucas Lats. Tudo bem? Não, é o nome do cara. A arte de reciclar piada velha, né? Nossa, né? É. A gente continua fazendo a mesma piada. Tudo bem, vai. Aí ele continua. Putz, realmente a situação... Peraí. Essa é a voz dele? Faz de novo isso aí. Putz. Não, lê sem a vírgula, pô. Não pode vir, né? Putz, realmente as situações postas com piores acho que ninguém gostaria de passar. Porém, quando falamos isso, a gente sempre se fode em uma dessas situações. Como o Perna disse, o filme Spirit é uma bosta mesmo. Faz melhor, pô. Caralho. Pô, os caras gastam milhões pra fazer um filme, cara. É melhor, uma bosta. Perna. É melhor, isso mesmo, o cara teve milhões pra fazer um filme bom e não faz, mano. É uma bosta. Ele teve um escape e parou de assistir. Escape é aquele que a gente fala pros outros na internet. É. Eu estava com uma galera no cinema, super empolgado. Quando deu 10 minutos de filme, eu já quis me suicidar. Que bosta de filme. Imagina ele dançando, todo empolgado. Eu vou me matar! Você... Epa! Não, imagina ele entrando com a turma dele de trenzinho no cinema, né? Todo empolgado. Carnaval dentro do cinema. É. Tocando moda de águia lá. E... Não, os caras com a roupa do Spirit, né, cara? E o menino ainda falou, ó, o Zorro ali, mano. Pô, como é que chama aquela dança que todo mundo vai de trenzinho também fica... Tan, dan, dan, dan, dan, tchan. Ah, Conga? Conga? É, eu tive um Conga. Ah, é. Eu queria um Quixute, mas a mãe não tinha dinheiro pra comprar. Eu não tinha inventado também. E o Bamba, seu nome? Você teve um Bamba? Não, tipo, não, eu acabei de falar que tive um Conga. Pô. Mas aí... Pra quem cumpre dá a conversa, José. Tem um filme que se chama A Casa dos Sonhos, com Daniel Craig. É padaria da esquina. Também nunca assistam, vocês perderão tempo de vida, que nunca mais recuperarão na vida. É. Mas na morte, com certeza. Mas na morte, tempo de vida que nunca mais recuperarão na vida. Você viu esse filme aí? Não. Foi muito mal indicado, então. É. Não, pra mim Daniel Craig é o 007, eu não consigo ver ele. Eu não consigo ver ele com o 007 nem a pau, velho. Verdade. Puta que cara tosco, velho. Ele foi o primeiro 007 que tomou fora, velho. O 007 nunca tinha tomado fora, até ele, cara. Você acha? Ah, cara, mas ele faz parkour, né, cara? Os outros 007 não fazia isso. Ah, pô, o 007 é só um velho, cara. É um velho fodão, mano. É tipo o Tarcísio Meira, assim. É, tipo o Neyla Torraco, imagina. É o pai meio 007. Eu voto José Vilca pro próximo 007. Filho da puta. José Vilca tá meio louco agora. É, ele sempre foi meio... Situações como O Trono também são tensas. O Trono? Deve ser cagado. Com o Trono. É, com o Trono, mas o que é o Trono? O Trono deve ser o barro, cagado. Deve ser barro. Olha lá. Como uma metáfora. É que ele é o a cerâmica, né? É que ele usa gírias novas, que a gente ainda nunca ouviu. É, assim. Trono, mano. Ah, meu Deus, vamos lá. Situações como o Trono também são tensas. Essa semana mesmo eu estava sentado no Trono e acabou a força. Mas a força? Acabou a força no esfíncter. Ele perdeu o controle do esfíncter. Começou a cair tudo. Eu acho que ele tava fazendo força pra cagar, que ele tava com alguma... Acabou a força de cagar e agora? Com o tijolo, mano. Acho que nem curtou e nem nada. Ficou ali mesmo. É, o cachorro. Imagina ele assim. Cachorro que come plástico. Imagina. O cara tem um giz de cega marrom. Imagina ele sentado na grama, com a mãozinha assim, limpando o Roscoff. Ah, arrastando na grama igual cachorro. Assim. Cara, cachorro. Aquela língua de topeira, né, cara? Nossa, cara. Aquela língua de. Caralho. Ah, é. Vamos começar de novo a frase. É, agora vamos falar do jeito que ele quis dizer. É, situações como o trono também são tensas. E essa semana mesmo eu estava sentado no trono e acabou a força. Já era noite. Ponto final. Já era noite. E o que me restou foi acender a luz do celular. O cara leva o celular pro banheiro, né? Devia estar jogando já. E o jogo? O jogo que o Vinícius citou é muito escroto mesmo. Que jogo que eu falei? Puta, a gente falou de 500 jogos, cara. Isso que dá no meu podcast e vir comentar os e-mails, né? Você tem que ter fichas infinitas pra finalizar o jogo. Acho que é o Shadow of the Star. É o Shadow of the Star. Sem contar que nós gravamos em outubro. Eu tava pedindo o Shadow of the Star. Os dois são muito. Acho que. Como é um jogo. A chance de uma pessoa jogar no arcade esse jogo... Peraí. Nossa, gente, você tá mal. Ah, não. O cara tá mal. Acho que, como é um jogo, a chance da pessoa jogar no arcade esse jogo... Isso mesmo. E se frustrar... Não, peraí, gente. Peraí, ele conseguiu em duas linhas colocar acho que o jogo 5 ou 6 vezes. O jogo que o Vinícius citou é muito escroto. Você tem que ter ficha pra finalizar o jogo. Acho que como é um jogo, a chance da pessoa jogar com esse jogo... Cara, é verdade, então. Depois a culpa é do Hendrix, cara. Vai, agiliza aí, pô. Meu cunhado também tem um carro que parece um lixão. Minha nossa. Aí, cara. É porque a gente falou do irmão da Bia lá, né, que o carro dele... Ah, que tinha mas um era o carro dele. Era o peito dele, né? O peito estragava o carro. Não chega a feder. Não chega a feder. Mas se tem que pedir licença pro lixo, aliás... Ah, você tem que pedir licença. Não chega a feder. Então, mas é que aquele C ali é você, com a versão nova. É, você conhece. Não chega a feder. Mas você tem que pedir licença pro lixo pra você sentar. Bom, é isso, pessoal. Mais um cast fodaralhaço. Parabéns e continue com um bom trabalho. Olha aí, hein? Olha o Lucas Lattes, hein? Retroalimentação. Mandar um abraço rapidinho, então, pra galera que comentou também no episódio, né? Opa. É. Sim. Vamos. A Juliana de Lucas. Juliana. É. A Juliana de Luca aqui diz que adorou o seu nono usando drogas. Eu uso mesmo, fumo cocaína, fumo drogas. Abraço também aqui pro Leonardo, né? É. Leonardo, é. Vai, pode mandar um abraço pra Thay, que eu sei que ela gosta de você. Um abraço pra Thay. Um abraço pro Vinícius Prata. Segundo, eu sou o homem. É o sempre segundo lugar. É, o Nelson Portugal. Pega no meu pau. Nelson Portugal é o véi, né? É o véi. É o véi, é. Um abraço pro véi. Abraço pro Alessandro Leite. Abraço pro Lucas Ferreira, irmão Lucas do Zé. Lucas Ferreira, irmão do Zé. Vulgo irmão do Zé, né, cara? Olha que desgraça. Que isso... Olha a vida dessa pessoa, cara. Um abraço pra Luiz Alexandre Esponjoso. Um abraço pro Vinícius Fortuna. É. Pode dar um abraço aí. Valeu. Um abraço pra Beatriz Chiro, né, cara? Que falou do Gilocapus, né? Que foi o meio cachorro. É, Gilocapus. Um abraço para o Zé Ferreira. Deixa eu dar um abraço pessoalmente nele ali. É, bicha, né? Felipe Lima. Juan Carlos Ramírez. Opa, ele é o cara do Juan Carlos Ramírez. Ele não é um ex-membro do Los Perolitos? É do Menudo. Okay. Um abraço também pro Leandro Silva. Um abraço para o Anderson Rodrigues. Pro Davi 8 já de novo, o e-mail né? dele, que da mãe. Olha o Fabrício, é o vomitinho. Olha quem apareceu aí. O Gagotinho, né, cara? É. O Fabrício escreveu um comentário pequenininho porque ele não aguenta coisa muito longa. É, ele não pode ficar falando muito, senão ele engorda. Vomita já. Para o Sun Joke Tommy. Pode reparar que todo filme tem um Tommy. Tom. Tem um Ted, um... Quase todas as bandas. Bill. Também, um Bill. É. Hey, Tommy. Tommy essa, né? Sempre tem. Nossa, vai ter que pôr uma buzininha aí. Tome um drink comigo? É. Toma a buzina. Um abraço para o Caio César. Toma ele rola. Por que o Caio César não tá usando mais o Kill? Aconteceu alguma coisa? Ele brigou? Tá sozinho agora? Não sei, cara. Mas ele virou homem, né? Sei lá. Kill, Caio César. Perna trolando alguém, é, né, cara? Olha o que é. Mas é aquilo, que é o bom da dica de resposta pro Caio, não? É. Mas o Caio César é um puto amigo. Olha lá, já botou. Não, panos quentes. Eu só brinco com quem é meu amigo. Dá o cu pra ele, então. Brinca de médico. Passar anel. Com o Pérez, tá na roça. Um abraço também pro Diego Rodrigues. E acabou. Agradecer também a galera que comentou lá no Facebook. Temos comentários naquela merda de Facebook. Tem, cara. Aonde? Tá, tem página do Tosco Chanchado no Facebook? Tem sim. Eu só não lembro o endereço agora, mas tem. Tem. Procure Tosco também. Chanchado por lá. É igual os vídeos que a gente falou, enfim. Você não é. Não, você não é burro, né? Ou é, mas. Digita aí, enfim, no Google, né? Aí aparece essas porra. Enfim, ninguém é perfeito. Né? É. Siga todo mundo no Twitter, menos o Vinícius, que não tem Twitter. Nem isso. Facebook, viu? Meu Facebook é fake, viu? É. Mas em todo caso, vocês procurem lá, Vinícius Fortuna no Facebook, e deem um curtir lá na foto dele, sei lá. Ele gosta muito de vocês. É uma dedada, né? Lá, né? Espero aí que vocês tenham gostado do Retroalimentação sobre o episódio 52. É. Parece que deu certo. 52? Acho que sim. Será que deu certo? Comentem aí, mandem suas mensagens no Twitter também, no Facebook, e-mails, enfim. E fala se você quer que a gente continue. Se você falar que não quer, a gente vai continuar do mesmo jeito, mas fala. E como seria o feedback do feedback? Retroalimentação? E é Inception, cara. É. Aí é Inception, eu quero falar sobre isso. Beleza, galera, daqui 15 dias tem Tosco Chanchado 53. E olha o Totem ali se mexendo. O quê? Será que... que isso, Renan? Será que é Inception? Todo mundo tem que ter choro. Mas eu tô achando que era o Totem que o Torinho fez do pé. Eu achei que ele voltou.